guardava os meus segredos dos bons tempos que vivi. Encontrei uma velha carta da mulher que mais amei. Cada frase uma saudade que sempre carregarei. Só ela me fez o homem mais feliz. Foi ela a mulher que eu mais quis. Seu corpo já tem dono, no seu dedo uma aliança, destruindo os meus planos. De olhos baixos nas ruas, já estou pra me apagar. Desfaço minha tristeza com meus amigos na mesa. Mesa de qualquer bar. Só ela me fez o homem mais feliz. Foi ela a mulher que eu mais quis. Só ela me fez o homem mais feliz.